Oi FM. O nome do senhor? Davi Oliveira Silas. Estou sentindo o quê? De maneira que a traqueia levantou, da forma que houve um acidente comigo, quando eu havia 6 meses de néfto nascido. Diz a história que eu caí do prédio, aí fui engessado, me colocaram naquelas parafernália, aquela do samurai Bruce Lincoln, aquele Highlander, colocaram ele, eu fiquei com 2 anos naquela parafernália, e diz que... Eu quero saber agora, tá curado? O sopro curará, né? Então, como ele restituiu a vida, a Thalita, da febre, da... Tá curado ou não tá, meu? Mais ou menos, praticamente não, mas eu creio que... Só o pai. Vai com Deus, em nome de quem? Entendi nada, pessoal. Uma noite assim, cantaste só pra mim, ao meu ouvido uma canção, feita do verbo amar, e por acreditar, perdi meu coração. E agora em vão, procuro te esquecer, para não mais sofrer, da saudade o sabor. Pois teu olhar transforma logo em chama, as silvas quentes que se ama. Se por acaso eu escuto um violão, juras de amor muito longe a murmurar, sinto tristonha morrer a ilusão e no peito o coração chorar. Foi numa noite assim, cantaste só pra mim, ao meu ouvido uma canção, feita do verbo amar, e por acreditar, perdi meu coração. E agora em vão, procuro te esquecer, para não mais sofrer, da saudade o sabor. Pois teu olhar transforma logo em chama, as cinzas que te desse amor. Foi só a ti que eu amei sinceramente, amo-te ainda e pra sempre de te amar. Sinto ao lembrar teu amor tão ardente, a minha alma triste a soluçar. Não dá para cortar a voz da Carmen Miranda, mas no momento instrumental a gente pode meter a faca aqui, porque eu simplesmente coloquei a música errada, cara. Você não cortou, era essa, né? Não era essa para tocar, era essa aqui, ó, para fazer uma caminha para a próxima música do Kamal. Hoje é dia de Papai Noel. Hoje é dia de Natal. Vou pedir ao meu Papai Noel pra fazer chegar depressa o carnaval. Hoje é dia de Papai Noel. Hoje é dia de Natal. Vou pedir ao meu Papai Noel pra fazer chegar depressa o carnaval. Ano passado pus o meu sapato ao pé da cama, rente ao chão. Mas Papai Noel que trouxe você, encheu de festas o meu coração. Hoje é dia de Papai Noel. Hoje é dia de Natal. Vou pedir ao meu Papai Noel pra fazer chegar depressa o carnaval. Eu este ano vou pedir a ele e quero ver se ele consente. Vou pedir pra nunca mais eu perder você que foi o meu melhor presente. Hoje é dia de Papai Noel. Hoje é dia de Natal. Vou pedir ao meu Papai Noel pra fazer chegar depressa o carnaval. Thank you. de Papai Noel. Hoje é dia de Natal. Vou pedir ao meu Papai Noel pra fazer chegar de perto o carnaval. Oi, FM. Alô, galera ligada ao Ronca Ronca, o único programa de rádio que liga o mundo real ao mundo bizarro há quase 20 anos. É um trem-bala que vem atravessando gerações. Aqui é o Marcelo Genesi e é uma satisfação gravar uma vinheta pro Ronca Ronca. Valeu! Ronca Ronca recebendo Eduardo Mota do Brasil e Kamal Cassim. E com essa música de Natal da Carmen Miranda, que nós acabamos de ouvir, e o Kamal vai apresentar uma outra, chegou uma indagação aqui da nossa torcida para vocês. Por que que no Brasil, há muito tempo, se é que houve um tempo, dos artistas criarem canções específicas para, por exemplo, o Natal, onde existe em qualquer lugar, né? Na Patagônia, há vários lançamentos especiais para o Natal, por exemplo. E por aqui a gente mal sabe, no mercado brasileiro, que praticamente não existe mais, da presença desses discos especiais de Natal. Algo a declarar assim? Cara, eu achei estranha aquela parada de proibirem a Simone no Nordeste. Você viu esse negócio? Não. Proibiram a execução do disco da Simone nas lojas. Uma proibição real, assim. Que independente assim, do que as pessoas acham da Simone, proibir de tocar é foda, né? Sim. Ainda mais no período de Natal. Um disco de Natal que ela fez e proibiram. É, aquele o grande disco de Natal dela que sempre toca, assim. E o motivo qual que era, você não sabe? Não, não tem. Eu nem sabe. Estamos devia quase que ouvindo unânime, sussurros. Sussurros. Peraí, chegar mais perto. Peraí, vou botar o fone de novo. Assim, como se tivesse... Tanto social, né? Cara? É. No concerto do Keith Jarrett. Alô? No concerto do Keith Jarrett no Teatro Municipal. Os dois estão falando sobre os disquinhos. Mas proibiram a música da Simone, né? Tá, Rádio Cultura, né? Que situação, hein, cara? Proibiram o disco da Simone. Você, Kamal, que é um produtor frenético, você acha que teria sentido gravar pegar essas bandas e artistas com os quais você trabalha muito? Talvez. Quantos por cento, Eduardo, de hoje da produção musical passa pelas garras? Tá um deles. Vou pegar um vale com eles já. Pegar um vale. Um tique. Pegar um tique pra... Eu brinquei quando eu falei assim, tem imitação, cara, que é assim, aquela assim... Velho, eu tenho uma banda. Minha banda chama-se Ossos Escaldados e Mandacaraçu. Eu tô emocionado de estar aqui com a... Kamal Cassim e Maurício Valadares, que é um sonho pra mim estar aqui, sabe? E nós estamos montando 40 bandas aqui em Recife. Cada banda dessa tem direito a 20 apartamentos em São Paulo. Sabe disso. Olha só, tu sabe disso que é o seguinte, Kamal, olha só. A nossa audiência, ela fica com todas as orelhas conectadas por aí. O Turner acaba de dizer o seguinte: Maurício, avisa pro Cassim que esta notícia é de um site de humor. É o negócio do... Já passou dos 10 mil discos. Rapaz, tu é garoto, sabe disso. Garoto, hein? Eu acho que esse negócio é uma pegadinha da Simone. É a pegadinha? Pô, tomara que seja. Vou averiguar aqui a mensagem do Otânio. Tem gente pra caramba, a Augusta Albers participando, o Joaquim, a Miriam, o Paulo Roberto, o Clebinho. Caramba, Clebinho, que coisa, hein? Que momento. O Thiago, Túlio Brasil de novo. Túlio pede pra você tocar alguma coisa da sessão do Mais Dois, nós acabamos de ouvir. Posso só voltar ao lance do Natal, cara? Eu escolhi essa música aqui de Natal porque eu odeio o Natal, assim, com todas as minhas forças. Quando começa janeiro, assim, vira o dia 1º de janeiro, aparece aquela árvore na lagoa, eu acho que a vida fica um inferno. Eu queria muito, assim, o dia 1º de janeiro, eu queria que aquilo passasse, aquele mês passasse, sabe? E aí a tentativa de trazer um disco de Natal para dar uma alegriazinha nessa época, porque fica tudo pior, cara. Aqueles vizinhos com quem você não quer falar, eles falam com você. Dão presente. Tem uma obrigação, assim, de ser simpático. Tem um lance todo que é ruimzão. Aí fica todo mundo louco, estacionar aqui perto da... Vira um inferno. Nenhuma chance. Não dá pra andar pela cidade. Vim pra cá, ó, olha que eu venho normalmente tipo 9 horas. Nessa época de dezembro, já o trânsito fica caótico. Fica caótico. Chegar aqui às 8, ou como eu cheguei hoje às 7, Caraca, o cara teve que ir até o Museu de Arte Moderna fazer a volta pelo aterro e chegar aqui em Ipanema. Estamos falando de Ipanema, no Rio de Janeiro, onde normalmente, naturalmente, o trânsito é muito ruim, né? É por isso que a gente tá morando em São Paulo, velho. Por isso que a gente escolheu morar lá, velho. Kamal, qual é a música de Natal que você escolheu? Velho, por isso que o Kamal vai produzir o nosso disco. Lá em São Paulo, velho. Os caras estão tudo em São Paulo. Sabe disso? Tudo que você me fez, muito caro vai pagar. Eu vou cantar um samba, meu bem, só pra ver você chorar. E tudo que você me fez, muito caro vai pagar. Eu vou cantar um samba, meu bem, pra fazer você chorar. Nesse samba de tristeza, se você me escutar, tenho quase a certeza, meu bem, que no fim há de chorar. E eu no estribilho espanho tudo quanto acreditei, nas mentiras de um sonho, meu bem, que só hoje despertei. E tudo que você me fez, é garoto legal. Pagar, é garoto legal. E aí, meu velho, fala você que eu tô cansado. De África, play same, but the second time I have control the match. I'm coming home this Christmas, a good time Christmas for me. Stock up the wine, cook plenty food, and lay my presents under the tree. Tell all my friends I'm coming, and we're gonna have a big ball. I got me some dough, and I'm raring to go, and I bought something pretty for all of y'all. Mother, I know you've been praying, good Lord has seen me through. I'm so glad I can jump and shout, tell you what I'm gonna do. I'm coming home for Christmas, a good time Christmas will be. Come on everybody and have fun with me, a good time Christmas with me, a good time Christmas. Drinking plenty eggnog, y'all. and a gold. I brought something pretty for all of y'all. I'm coming home for Christmas. A good time Christmas is gonna be. Come on everybody, now have fun with me. A good time Christmas for me. Good time. A mighty good time. Eating plenty cranberry sauce, turkey and dressing, drinking good eggnog. Y'all open up them presents, all them pretties, all them pretties, all them pretties. Good time. I'm talking about a good time. I'm gonna have a good time. Merry, Merry Christmas. Oi, FM. Aí, agora tá na hora de mandar um alê aí pra rapaziada, tá? Maurício Valadari, do Ronca Ronca. Aquele abraço pra você. Aue, levanta dessa cama que eu vou te encher de porrada, hein? Oi FM. Ronca, ronca. Eduardo, voltamos à sua discoteca. Sim. Apresentação do Cidadão aqui embaixo. Olha, esse pra mim foi o disco, meu disco. Você sabe que eu não sou muito ligado assim nas coisas dos nossos tempos atuais. Então, assim, esse é um disco de 2011 que eu achei incrível, de um artista norueguês chamado Ole Borud. Ele é um astro, começou como um astro mirim, depois teve banda de heavy metal na Noruega, depois fez um monte de coisa diferente. Ele fez esse disco, que é um disco que no Japão é altamente incensado, esse disco, edição japonesa do Ole Borud. E é enfim, guitarrista e tal. Pra mim esse é o disco do Eno. É. Disco do ano é desse carinha aí. É. E antes, quem foi? Antes foi ele também. Ah, não era o Colin Blomston? Pensei que fosse o... Ah, não, o Colin Blomston eu não botei. Não rolou ainda? Não rolou. Ah, tá. Tá nessa mesma jogada, se quiser... Entendi. Ó, quer ver? Saquei. Entendi. Se você saiu de trás da moita nesse exato instante, crente que o Ronca Ronca começou às 10 horas, você deu com os cornos na parede, meu querido. Porque nós estamos no ar desde as 8 horas da noite, nessa mega edição especial de 300 minutos, de 8 da noite até 1 da madruga, de quarta-feira, mostrando alguns pedidos gravados de amigos e de ouvintes. Vamos em seguida, hein, Nandão? E acima de tudo, com a participação da lenda Nandão, de volta à nação ronqueira, sem nunca ter deixado, lógico. Mas em seguida nós vamos ao caminhoneiro, cabeleira altíssima, Marcelão, que a essa hora já passou por São Luís do Maconhão e tá indo, sei lá, acho que para Fortaleza, alguma coisa assim. Ele ia pegar uma praia em Pipa. Ah, era isso, né? Marcelão dos discos? Hein? Marcelão... Não. Mistura o canal, não. Não. Não é o nosso Marcelão. Não é o Trafica, não, cara. Ai. Mas enfim, estamos ao vivo até uma hora da matina com esses pedidos da nossa audiência, com um dos nossos amigos. Já ouvimos Carlos Moore, o biógrafo do Fela Kuti, que foi citado de uma maneira linda pela nossa audiência quando eu perguntei qual teria sido o grande momento do Ronca Ronca em 2011. O programa com ele galgou parâmetros, maluco. Uma grande homenagem ao Laza, nosso ídolo, né? Já que você mostrou o natalino aí, né, Nandão? Enfim, e hoje, recebendo para dar esse colorido especial, Perna, Kamal Cassim e Eduardo Mota, do Brasil. Lembrando que a festa vai até quinta-feira no Teatro Rival, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, quando vamos comemorar todas essas conquistas de 2011. Distribuição frenética da camiseta Ronca 300, que recentemente eu fiz a promoção enviando a camiseta para nossos ouvintes de fora do Rio de Janeiro. As camisetas já chegaram, acho que aos 6 ouvintes, para quem eu mandei. Acabei de receber um e-mail do Jonas, se não me engano, de Belo Horizonte. Se você está ouvindo o programa, já recebeu a camiseta e não mandou a fotoca ainda para a gente colocar no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, que está devidamente florido pela presença da Cíntia, de Estância Velha, no Rio Grande do Sul, que recebeu e já mandou a foto dela. Enfim, se você ainda não mandou a foto, por favor, mande para que a gente coloque essa roda para girar como ela merece. Então a festa é quinta-feira no Teatro Rival, com a distribuição da camiseta, distribuição do compacto do Ronca Ronca. Várias figuras muito especiais ao programa já confirmaram presença. e nós teremos a primeira e derradeira apresentação da banda Os Ronca Tripas, formada por nossos amigos Laufer, o Caio, Lourenço, Tony Platone e Dadinho Villa-Lobos, interpretando um repertório mega especial com a cara do Ronca Ronca e de nossa audiência. Você vai dar uma apertete aí, Nandão, por favor? Vamos lá. Oi, FM. Aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição. Tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Alô, galera da Oi FM, aqui Gerson King Combo. Eu também estou no Ronca Ronca desse maravilhoso Maurício Valadares, essa gente muito boa. Oi, FM. Não se acomode em seus radicalismos, falando palavras fúteis que só resultarão ainda mais no amor black por você. Amor, swing, amor, é só swing. O que arrancarão de nossos corações, brother. Porque eu, você e Deus somos uma pessoa, são brother. Eu peço ao meu Senhor pra me livrar de todo mal. Será que é utopia a tal da paz universal? Fui lá no Polo Norte, não achei o Santa Claus. Vai, toca o jingle rap pra alegrar o meu Natal. Oxalá, já livrar-lhe de todo mal. Pra massa brasileira com saúde pra geral. Gerson King Combo, Black Santa Claus, cantando um jingle black em sua ceia de Natal. Gerson King, considerado qualquer parada, realeza em traje de gala, reinando nos palcos sob a bandeira da união, das várias variedades de irmãos. Vem com manto, marca a presença, toma de assalto, rouba a cena, levanta a poeira pra refletir a tranquilidade, sem seguir a pedra rola, enrola com a pessoa, não para. Cante black, jingle black, autoestima sempre alta. Nossos corações no jardim vão se transformar, e todos os sinos felizes vão tocar o som do jingle black. Vamos dar as mãos em todos os hinos. Somos todos irmãos, vamos ter hey! Jingle black, hoje eu vou cantar. Vou dançar e me inspirar ao som do jingle black. Hey! Jingle black, jingle black, hoje eu vou amar. Deus menino, amor divino, vamos adorar. A inteligência criadora de todos os homens, que é Deus, não discrimina as pessoas, as raças e as cores, brother. E responde a você, abrindo as portas do cárcere, quando você vive numa prisão psicológica de ódio, de inveja, de vingança, brother. Ser diferente não é problema, o problema tá na gente. Juntos somos fortes, como é o da corrente. Esse é um combo de MCs. E o King está presente, mandando esse clássico de uma maneira diferente. Ao som do Diego Black, eu tento ser moleque. Na alegria, na pureza, meto o rei e solto o rec. Palavras são palavras, se não vem com sentimento, então deixa o preconceito cair no esquecimento. Aqui estamos, de corpo, mente e espírito presentes, pra celebrar a vinda do cara que relembrou ao ocidente o que é ser gente. Em 77 foi assim, agora não seria diferente. As árvores reluzentes e os presentes não são nada relevantes. O importante mesmo é lembrar-se sempre, amigo, sempre, eu disse, do aniversariante. Nossos corações no jardim vão se transformar, em todos os sinos felizes vão tocar o som do jingle black. Vamos dar as mãos em todos os hinos. Somos todos irmãos do poder. Hey! Jingle black, hoje eu vou cantar. Vou dançar e me inspirar ao som do jingle black. Hey! Jingle black, hoje eu vou amar. Adeus, menino, amor divino, vamos adorar. Hoje eu vou cantar, vou dançar e me inspirar ao som do jingle. Jingle, jingle black, jingle black, hoje eu vou amar. Adeus, menino, amor divino, vamos adorar. Oh, brother, FM. Alô, Maval, aqui Marcelo Dutra, caminhoneiro, rodando aí as estradas do Brasil e ouvindo o teu programa de vez em quando, até via internet quando eu posso. E gostaria muito de escutar aí o meu grupo de escolha aí, o Gênesis. Queria escutar Cinema Show, cara, maior sonzão. Queria que essa rapaziada nova aí escutasse o Phil Collins na batera, o cara é bom. Então falou, meu irmão, tudo de bom aí, continuando na tua cruzada aí, defendendo a música boa. Um abraço, tudo de bom. Home from work, our Juliet clears her morning meal. She dabs her skin with pretty smells, concealing to appear. I will make my bed, she said, but time to go. Can she be late for her cinema show? Cinema show. Locks his basement flat and scurries up the stair with head held high and floral tie, a weekend millionaire. I will make my bed with her tonight, he cries. Can he fail, armed with his chocolate surprise? Take a little trip back with Father Tiresias. Listen to the old one speak of all he has lived through. I have crossed between the poles. For me there's no mystery. Once a man like the sea I raged. Once a woman like the earth I gave. But there is in fact more earth than sea. Thank you.

I don't belong here, said old Tesseract loud. Easy love, there's the safe way home. Thankful for her fine fair discount, Tess cooperates. Still alone in oh hello, see the deadly nightshade grow. Alô, Maval, aqui Marcelo Dutra, caminhoneiro, rodando aí as estradas do Brasil e ouvindo teu programa de vez em quando, até via internet, quando eu posso. E gostaria muito de escutar aí o meu grupo de escolha aí, o Gênesis. Queria escutar Cinema Show, cara, maior sonzão. Queria que essa rapaziada nova aí escutasse o Phil Collins na batera, o cara é bom. Então falou, meu irmão, tudo de bom aí, continuando na tua cruzada aí, defendendo a música boa. Um abraço, tudo de bom. Agora, tem noção, Marcelão, os deuses da música devem ter trabalhado para ele ter ouvido essa música a bordo do Scania, rasgando o Nordeste brasileiro e ouvindo esse pedido que ele fez para sonorizar o Brasil. Marcelão, você sonorizou o Brasil, você sonorizou o planeta, nós temos ouvintes na Nova Zelândia, na Argentina, em Londres, onde o vento faz a curva, meu amigo. E essa foi com toda possibilidade de você ser feliz no seu trabalho ouvindo a música que você mais gosta. Isso é foda pra carelha. Sim, só isso. Sim. Maravilhoso. Curte? Muito. Adoro. Vai fazer um vocal junto com o Peter Gabriel? Deixa eu pegar o fone. Você fica mostrando a vida. Você vai mandar um Mark Smith junto com o Peter Gabriel? É, Mark. Max. E olha a parte linda, né, cara? Que música linda, bicho. Coisa mais linda do mundo. Tipo, clima nunca, né? Inglaterra pura, né, bicho? Imagina um Scania gigante zigue-zagueando por essas estradas esburacadas. Lindo. Ouvindo Genesis, Selling England by the Pound, The Cinema Show. Lindo. Ultra mega espetacular pedido do Marcelão Dutra, meu. Nosso representante nos buracos. Grande abraço pro Marcelão aí que mandou muito bem. I have crossed between the poles. For me there's no mystery. Once a man. Essa música ela tem um defeito muito sério, né? Ela tem só quase 12 minutos. Sabe o que isso significa, Andão? A gente precisa ouvir de novo, né? Mais uma vez, né? Velho. Essa música. Olha só, a Anne, nossa ouvinte, que às 9 horas e 10 minutos enviou a seguinte mensagem. Ai, como tinha me esquecido que gostava disso. Tá bom demais. Ela acaba de enviar um outro pombo sem asa dizendo o seguinte. KKKKK. Quase me mata afogada de tanto rir. Estava embaixo do chuveiro quando escuto alguém reproduzir o meu. Ai, você sacou bem o clima, pois era assim a entonação quando eu escrevi a mensagem anterior. momento de muita espontaneidade. São por essas e outras que amo Ronquinha há alguns anos, tá bom, não? Valeu. E o Ângelo, de São Paulo, diz o seguinte: foi por isso, olha só, olha o tamanho da piscina aqui. Foi por isso que eu troquei a TV pelo rádio. Isso sim é simples diversão. Parabéns, Malval e Nandão. Ângelo Pitangueiras, de São Paulo, tá bom? Na, na, na, na. O Man tá chorando, seu amigo Man, quase primo, Nandão. Um abraço, Alvinegro Man. Eduardo, vamos a mais uma da sua discoteca especial. Coisa muito linda, agora um EP do Zoot Money, né? Organista e cantor inglês. Cara importante ali daquela cena do Swing in London, tudo isso, né? Aquela sonoridade blues jazz do George Fame, do Graham Bond. Um disco com a participação do Andy Summers, que depois entraria no Police. Ele assinava como Andy Summers, com O, né? E teria... Entraria pro Police e anos depois no Animals, entraria, né, para a Bossa Nova brasileira. Ah, é? Com shows com... Menescal. Fez um... Ele trabalhou com Kevin Nash, também trabalhou com um monte de gente, né? Kevin Coyne. Né? Velho, então assim... Kevin Coyne. Tem o Wes e tem o Coyne. Não sai com ele. Enfim, né? A especialidade dele é trabalhar com os Kevins, vamos com dizer. Com os Kevins, né? Zoot Money é esse disco que eu queria ouvir agora, né? Assim. Então. Kraut. Bright lights, big city, where do my baby live? Bright lights in a big city, where do my baby live? Well, I'm trying to tell my woman, but she won't believe the word that I've said. So long. Knock yourself right on out. Hey, baby, don't you know that I know what it's all about? We'll be right back. someday, bright lights, little girl, in a big city. You're gonna need my help someday, baby. You'll wish you listened to the words that I say. Hey, well, bright lights, big city. You know they went to my baby's head. Bright lights and big city. They went to my baby. Now listen to me, baby. I wish you'd listen to what I said. Hey, hey, bright lights and big city. Oi FM. Aí, Ronca Ronca, aqui é o Otto, Oi FM. Assim, o que eu gostaria de ouvir hoje é Jorge Benjó, 5 minutos. Pra esperar 5 minutos só você foi embora sem me atender. Não sabe o que perdeu, pois você não viu como eu fiquei. Pedi você pra esperar 5 minutos só você foi embora, embora, embora sem me atender. Você não viu, não sabe o que perdeu, pois você não viu, não viu, não viu como eu fiquei. Dizem que foi chorando, sorrindo, cantando. Os meus amigos até disseram que foi amando. Amando. Pois você não sabe nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca vai saber porquê. Pois você não sabe quanto vale 5 minutos na vida. Sonha, sonha, sonha. Pois você não sabe, nunca. Que nunca vai saber porquê. Pois você não sabe quanto vale 5 minutos na vida. Olá galera, só musicão, só clássico, só monstro sagrado do rock and roll nesse programa. Ronca Ronca. Diamante em uma lâmina de esmeralda. O que está embaixo é como o que está no alto. O que está no alto é como o que está embaixo. Por essas coisas fazem-se os milagres de uma coisa só. E como todas essas coisas são e provém de pela mediação do assim todas essas coisas são nascidas desta única coisa. E realmente os deuses da música Kamal, Perna e Ed Mota trabalharam a nosso favor, porque Marcelão Dutra, o caminhoneiro sintonizado no Ronca Ronca, disse o seguinte: cumpade, Imagine eu manobrando para me colocar numa doca estreitíssima escutando o Red. Tudo junto, computador escorregando do banco. Maravilha, maravilha. Pô, cara, grupo de escolha? Hahaha, mó ato falho. Isso é papo de sala de grupo de mútua ajuda. Mas valeu, tamo junto. O pedido dele, ele identifica, né? Como a música de escolha, o grupo de escolha, alguma coisa assim. Então, enfim, Marcelão, devidamente conectado ao Ronca Ronca, e ouviu os muitos minutos do Gênesis que ele escolheu nesse programa de hoje, onde estamos dando com a cara na edição de número 300. Se ela é convertida em terra. Muita gente participando, muito bacana mesmo. João Luiz, o Ângelo, o Thiago, a Roberta, o Marcelo, o outro Marcelo, Edu Nigo, daqui a pouco aparece aqui, fala do Kamal produzindo. Gente, pra caramba, aqui o Dante, o Adelê diz o seguinte: Malvó, coloquei as crianças pra dormir, Murilo e Catarina. Estou de volta até a festa terminar. Manda mais, o Dante Vanderlei de Maceió, na Alagoas. Enfim, se você chegou agora, você deve estar pensando: caramba, faltam 20 minutos para acabar o milho e acabar a pipoca. Mas não. Faltam os 20 minutos mais uma hora. Nós vamos ao vivo até uma da matina, completando os 300 minutos de hoje. Começamos a bagaça às 8 horas da noite e o tempo está passando muito rápido. E aí, Nandão? Como é que pode esse negócio, cara? Dá para começar tudo de novo. Aliás, a gente está saboreando aqui um açaí. Do Bibi Sucos? É mesmo, cara. Mandar um beijo grande pro Sérgio. 0800, né? Exatamente. Todos os nossos convidados serão contemplados também com bolsas de Bibi Sucos, essa coisa toda. Acesse bibisucos.com.br. A Márcia Botelho, de Belo Horizonte, diz: está lindo o programa. Só desprego o ouvido do radinho quando o boteco fechar. Mesmo com o maridão chamando pra dormir, hoje não vai ter jeito, pois o dia e o programa é mais que especial. Mas como mulher ansiosa que sou, já gostaria de saber, vai rolar a relação das músicas pra gente conferir depois? Diz que sim, diz que sim. Cara, vai ser complicado isso, Márcio. Beijo, parabéns mais uma vez, que vem o Ronca 400, 500, 600, 1 milhão. Vai ser complicado, porque... Aliás, eu já era pra ter falado isso logo no início. O programa de hoje, ele está num clima mais desorientado no sentido de confeccionar a relação do que normalmente. O Nandão aqui é testemunha da história do Ronca Ronca. Eu mais ou menos chego com o barco meio ajambrado. Mas hoje eu só vim com as duas primeiras músicas. O David Bowie com Let's Dance, Nile Rodgers e Steve Ray Vaughan. E o Victoria do Kinks. Dali pra frente foi ao sabor do vento. Salve quem puder. Exatamente. E com as chegadas de Kamal Cassim, Ed Mota e Perna, aí a coisa perdeu o controle e desorientou total. Mas eu estou tentando manter uma identificação das músicas. Mas, Márcio, acho que vai ser meio complicado, viu, cara? Vamos lá, Deus é grande. Uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda. Aí ao fundo, a edição da Polissom para o mega clássico Tábua de Esmeralda. E nós temos dois doentinhos, aliás, dois não, três doentinhos aqui com esse negócio de vinil, de qualidade de áudio, não sei o que, babá. Kamal Cassim, como é que tá essa edição em vinil do Tábua? Eu não tenho essa. Mas estou ouvindo agora, eu tô achando bom. Eu ainda não ouvi, cara, uma vergonha. Perna eu também não? Agradecer até o presente. Essa não. Mas tô gostando do som. Tô gostando também. O João Augusto, queria agradecer também. Ele me mandou as edições do Tom Zé. Eu achei muito bom o som. Eu ganhei o Tom Zé e esse aí. Então, o Marcelo da MB Groove, ele disse o seguinte: salve, Maurício. Gostaria de parabenizar pela marca alcançada pelo Ronca. Vou à festa comemorar com a galera, pois é feito de bravura, frente ao cenário que envolve a música aqui no Brasa, e mais principalmente na província de São Sebastião. Agora para vocês. Gostaria de mandar um recado muito importante para os amantes do vinil. O relançamento do LP de Melo, de 1975, pelo selo musical Que Nós do Vinil é Arte. Corremos muito atrás para conseguir. Tudo legal e com direitos para o artista. Isso é uma conquista nossa. Saber que estamos relançando um álbum tão procurado por colecionadores e DJs. Saiu hoje uma matéria no Estadão de São Paulo, ele manda o link aqui. Se puder citar no ar sobre essa nova... Não sei o que, então, já está citado Marcelo, manda um abraço pro Eduardo. Marcelo, gente fina. E pro Cassim Marcelo do MB Groove. MB Groove, uma figura espetacular. Aí. E que muito correu fino. Atrás do lançamento de Melo. Que já mostramos hoje, inclusive. Eu vi o de Melo ao vivo no, Miguel? Em São Paulo, no restaurante. Agora, recente? Não, já faz uns anos assim. É, papo no... Keith Jarrett, né? Do Charles Musfão. Não, desculpa. É, ele tocando num restaurante chamado Cascais, num restaurante português. Ele tocando violão assim. Daqui a pouco era. Ah, é o de Melo e tal. Era, tava tocando lá de noite assim. Caramba, que loucura, hein? Voz e violão, tava legal. Nandão, você consegue identificar aí o Neivilton, cara, no computador? Sim, claro. Tem cê, ele, tem que mudar. Quer pedir música? Não, vamos no que ele gravou pra gente aqui, especialmente. Wagner, manja. Cebola? Isso, tem aí? Pro Kamal e o... Por isso. Ronca, ronca. Quem acredita em sereia sabe os segredos do mar. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. E teu amor é cebola cortada, meu bem, que logo me faz chorar. E teu amor é espinho de mandacaru, que gosta de me arranhar. E teu olhar é cacimba barrenta, meu bem, que eu gosto de espiar. Acredita em sereias, sabe os segredos do mar. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. E a cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Teu amor é cebola cortada, meu bem, que logo me faz chorar. E teu amor é espinho de mandacaru, que gosta de me arranhar. E o teu olhar é cacimba barrenta, meu bem, que gosto de espiar. Recado dado, Malval, recado dado. Oi, FM. Ronca, ronca. Obrigado, Nandão. Mas com esse meio campo aqui, Eduardo, Kamal e Perna, é difícil você perguntar se eles conhecem ou não determinada música. Eu perguntei e eles não conhecem isso aqui, ó. Thank you. Kamal, você como produtor, imagina se você está em Abbey Road gravando com Pink Floyd, Wish You Were Here. E aí o Grappelli, também em Abbey Road, dá um cheguete no estúdio para tomar um chá. E a turma do Pink Floyd fala: Grappelli, você é o rei da improvisação, chega aí e grava. Ele foi: beleza, comigo mesmo. Aí ele faz essa maravilha, que está na nova edição do Wish You Were Here. Essa edição, essa versão não era conhecida. E aí o produtor do disco não coloca essa maravilha no vinil na época original. Como pode, cara? O Grappelli entrar no estúdio, fazer isso e o cara mandar o Lima, meu. Pô, entendo ele, tô ouvindo aqui, mas eu só consigo prestar atenção no violino que ele tocando. Olha só, tirava também, limava. Deixava só o Grappelli? Deixava só o Grappelli e tirava. Não. O bagulho é louco. É porque a gente habituou, né, com a outra coisa, né? Eu vi um disco mítico, assim, né? Eu achei uma coisa engraçada. O Grappelli, que é um cara de afinação absoluta, assim, a afinação dele tá um pouquinho diferente aí. Asfrou, é? Não é asfrou, mas tá assim, tipo... meio kraut? Tá meio kraut? Tá um pouco kraut, velho. É mesmo, né, cara? Que situação desagradável. Rolou um lance kraut, cara? É, vou chamar ele, velho. Rolou um dama, né? Não, tipo, já, o Grappelli já tá, já tá numa comunidade. Mas só, pô, acho que é tudo no mesmo apartamento, mais de 20, cara. Olha só, o Felipe de Fortaleza. Felipe de Fortaleza disse o seguinte em relação à lista do programa de hoje. E essa lista vai fazer falta, mas é isso. Deus é mais. Caramba, 300 minutos de ronca ronca são 300 minutos de vinho. Aí, o Eduardo, você que é chegado? Hã? 300 minutos de ronca ronca são 300 minutos de vinho. Resultado, já tô embriagado, ainda falta uma horinha. Massa demais, ainda mais ao som dessa versão feroz do Nevilton de Cebola Cortada. Abraço, parabéns por esse momento histórico. Felipe de Fortaleza. Um abraço para o meu camaradaço Rômulo Tese em São Paulo. Muita gente, o Guto, o Nelson, Pedro Bambata. Gente pra caramba, cara. Nandão, nós temos que correr. Ih, ó. Não, pera, segura, não fala nada, pelo amor de Deus. Nós temos que correr atrás das participações dos nossos ouvintes, mas com certeza absoluta, falta uma hora para o Ronca Ronca. Nós não vamos conseguir mostrar todas, infelizmente. Galera, aqui quem fala é Benegão. 300 programas aí, ronca, ronca. Só desde a época do Ronca Tripa e de milhões de outras coisas aí que eu nem me lembro mais. Então, em homenagem a tudo isso, a pilha é o seguinte: quero ouvir Estação Primeira do Gueto, a banda extremamente fundamental e influente pra galera dos anos 90. Valeu! Breakback branco, afro brasileiro, de seu funk, hip hop, estação primeira. Agora não tenho com quem me preocupar, agora não tenho de ficar infeliz. Vou contar para os meus irmãos que agora temos a nossa estação. Ela vai ser a maior do mundo. Vou convidar os maiores DJs para festejar a inauguração da rádio que vai ser a maior atração. A nova geração já está nas ruas, ou dentro de casa, cada um na sua. Todos ligados à mesma sintonia, todos ligados à mesma alegria. Para poder ouvir o que eu vivo no meu bairro a perseguir. Para poder ouvir o que eu vivo no meu bairro a perseguir. Agora não tenho com quem me preocupar, agora não tenho com que ficar infeliz. Vou contar para os meus irmãos que agora temos a nossa estação. Ela vai ser a maior do mundo. Vou convidar os maiores DJs para festejar a inauguração da rádio que vai ser a maior atração. A nova geração já está nas ruas, ou dentro de casa, cada um na sua. Todos ligados à mesma sintonia, todos ligados à mesma alegria. Uau! O que eu vivo no meu bairro a perseguir. Sintonizou para poder ouvir o que eu vivo no meu bairro a perseguir. Já está na rua, ou dentro de casa, cada um na sua. Todos ligados à mesma sintonia, todos ligados à mesma alegria. O que eu vivo no meu bairro a perseguir. Sintonizou para poder ouvir o que eu vivo no meu bairro a perseguir. O afro brasileiro de sofá, hip hop e estação. Cansado de ser branquinho? Tô. Você quer ser preto agora? Quero ser negro. Agora não tenho com quem me preocupar, agora não tenho de ficar infeliz. Vou contar para os meus irmãos que agora temos a nossa estação. Aí o pedido de Bernardão Benegão, o Gueto, a banda de São Paulo, com um disco que saiu em CD também. Essa é a edição em vinil. Uma banda, como ele disse no pedido, muito importante. E o Bernardão foi citado aqui mais cedo, que junto com Kamal Cassim e Ed Mota fazem o tripé de quatro pernas que sustentam essa bagaça desde março de 2006. Peraí. Bernardão, por mega prazer ter você mais uma vez no Ronquinha, cara. Puta que pariu, cara. Clássico, clássico. Pô, vi meu nome mais de três vezes, eu tive que vir, cara. Cara, imagina uma fotografia. Imagina a fotografia amanhã de Eduardo Mota do Brasil, Bernardão e Kamal Cassim e Perna. Esse quarteto ofensivo, agressivo, iluminando o Brasil com sua sapiência musical. Pô, realmente demais você ter atendido o nosso pedido. Foi quase uma convocação, né? Pô, foi não. Não podia deixar de atender essa parada. Inclusive, bom, tá ouvindo desde... ouvi desde 8h30 o programa, cara. Na verdade, tô lá, avisei pra uma galera e tal. Tava ouvindo em casa geral, tipo, feliz, dando pirueta de alegria. Aí teve um momento que eu falei, pô, irmão, vou lá nessa porra. E esse é um detalhe interessante, porque quem tá saindo de trás da moita nesse instante... Nós estamos desde 8 horas ao vivo e vamos até 1 hora da manhã. Percorrer essas 5 horas ouvindo rádio é um ato de insanidade e bravura. É loucura, né? Hoje em loucura dia, para pensar nisso depois também. É você doideira. Ouvir 5 horas não, seguidas... Não, 5 minutos já é difícil. Que situação. Trouxe os discos para mim? Trouxe disco. Pelo amor de Deus. O que eu vi no meu bairro... Quer contar um pouquinho da história do gueto? Vocês estavam falando coisas muito interessantes. Cara, aí, né? Coisa engraçada aqui, aquela é parada, muito foda. Cara, eu sou tipo assim, o Ed tava contando histórias engraçadonas aqui da época das bandas e tal. Nessa época eu era moleque, então, fã de todo mundo, dessa galera, do Conexão, do gueto e tal. E, enfim, a parada, porra, acho muito, muito foda essa banda, tipo... Esse primeiro disco eu acho foda pra caralho, tipo, enfim. Estação Primeira. Estação como... Primeira. Esse scratch é de Marlboro, hein? É, Marlboro participa do disco. Marlboro. E o... Eu sei que eu tenho esse CD, mas eu falei, porra, eu tenho mesmo? Eu acho que tem. Fui procurar na internet um desses mercados aí. Uhum. É uma raridade, o CD custa quase 100 pratas. Caralho. Do Guido. Eu nem sabia que tinha sido lançado esse CD, sim. Bom, se você não sabia, é que ele é raridade mesmo. Deve ter sido feito uma tiragem muito pequena. Sumiu, é um disco referencial pra essa turma. Total. E custa um dinheiro esse CD. E eu tenho vinil também, tipo, da época geral. Clássico. Oi, FM. Preciso eleger meu vereador. Me ajude a ser eleito. Muito obrigado. Just wanna say, if you think the funky, funky, FM. Ronca, ronca. Ronca, ronca. You're now aware of your situation. Não dão quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? Já passamos da meia-noite, né? Acabou o programa? Temos mais uma hora, então. Espetáculo. Bernardão, Benegão, Eduardo Mota do Brasil, Kamal Cassim e Perna. Muita satisfação, hein? Nossa audiência está completamente desorientex. Chove e-mail no estúdio da UFM. E Negozinho não acreditando que vocês estão aqui. E o Nandão fica fazendo sinais obscenos pra mim, cara. Sinistro, cara. Muito louco, cara. E a Kraut? Kraut, velho, isso aqui tem um clima meio Kraut, hein, cara. A próxima vai ser. Velho, vai ser. O nosso amigo, o Perna, ele também tem uma outra banda que eu tenho. Entre as minhas 8 bandas que eu tenho uma outra banda. Que essa banda não foi pra São Paulo ainda. Entendeu? A gente tá pegando patrocínio, estão 25 membros nessa banda, velho. Entendeu? A fuder, velho. E aí, ele vai falar o Perna agora, entendeu? Que ele tá com muito disco legal aqui, é vinil, velho. Tudo vinil, eu adoro vinil, velho. Kraut, Kraut. Velho, eu sou pirado no vinil, velho. Eu adoro vinil, velho. Adoro vinil, mas não precisa, sabe, dessa coisa esnobe, de Edmota, essa coisa, entendeu? De, sabe, vinil, importado, essas coisas, sabe? No eBay quanto? Não, não, tem, não existe isso, velho. Não existe isso, velho. Não existe, velho. É fuder, velho. Entendeu, velho? É Kraut, velho. Entendeu? Não tem isso, isso é coisa, velho. Não é assim, não. Não, tudo com papo japonês, véio. Tudo na garoca. Que isso, hein, cara? Vem de novo, não, não. Não, não. Tudo com plástico japonês, tudo na garoca. Plástico japonês. Plástico japonês. Que perigo, velho. Ih, rapaz, a gente vai pro intervalo, né? Meia-noite. O horário da gente dar o beijo de despedida. Hoje, nessa edição mega especial de 300 minutos, nós temos uma faixa extra. Vamos até 1 da matina. E aguardando a sua participação, pelo amor de Deus. Perna, Ed Mota, Benegão e Kamal Cassim ao vivo no estúdio da UFM, iluminando, colorindo essa edição inesquecível, histórica do Ronca Ronca. Participe pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. O que você quer, Nandão? Oi, FM. Olá, amigos. Aqui é Edgar Escandurra e com muito orgulho estou no programa Ronca Ronca. Demais, só sonzeira, música boa. Valeu. Ronca Ronca. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're gonna have a party. Eduardo, essa é uma turma boa pra você bater papo. Bob Gillespie e seus Blue Caps do Primus Cream. Primus Cream, é a volta do Primus Cream ou é o Primus Cream da época? Esse é o Primus Cream na volta. Tipo já. Aqui, ó. Não, esse é o remix da música, né? Eu pensei que fosse o disco ao vivo dele. O Primus Cream que tem uns 50 anos já, né? É aqui, ó. Aí. Você foi ver o Primus Cream aqui nessa vinda dele, do Screamadélica? Eu não pude ver, cara. Não deu tempo. Foi lá? Tava com um evento no Teatro do Céu nesse dia, cara. Entendi. Olha só, o Perna vai falar e vai mostrar uma das bandas mais pedidas aqui e menos tocadas. The Walker Brothers, porque eu tenho muito pouco disco dessa rapaziada. Perna, qual é a paradinha? Esse disco... Esse é o último. Esse é o último do Walker Brothers. Ah, é a volta, então? É, esse já era na volta e os caras já estão terminando a banda e aí fizeram um disco em cada integrante tem uma quantidade de faixas específicas. Scott Walker fez as 4 primeiras e são o começo da neurose do Scott Walker. Quando ele começa a pirar. Mas esse disco é de quando? 7-8. Ah, tá. Acho. Não, pensei que fosse uma volta por agora. Aí. Não, é um disco 7-8. Ah, assim, tá. É feito mais ou menos na época que o Bowie tava fazendo os discos com o Brian Eno. Uhum. E tem essa onda. É um clima meio alemãozão. Kraut. Não é o Kraut, mas é alemãozão. Não, esse disco. Então é meio clima daquele Climate of Hunter, essas coisas. É o começo daquilo ali. Legal. E a faixa que a gente vai mostrar é Night Flights, que é o nome do disco. Isso aí. É isso? Pode ser? Aí. There's no hold. The moving has come through. The danger brushing you turns its face into the heat and runs the tunnels. It's so cold. The dark dog of my dogs. The stitches torn and broke. The raw meat fist you choke has hit the bloodline. Featherweights press the walls. Be my love, we will be gods on night flights. Only one promise, only one way to fall. FM. Aqui quem tá falando pelo Brasil, tô participando do Ronca 300 e pedindo All My Friends do LCD Sound System. Essa pra mim é o maior clássico da década passada e eu conheci graças ao Ronca Ronca. That's how it starts. We go back to your house. You check the charts and start to figure it out. And if it's crowded, all the better. FM. Nai baba tiranga niko mbamuno. Saita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, amai wako 2, neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Ah. Caminho para Santo Tomé. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho para Santo Tomé. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, San Nicolau. Saudade. Saudade, saudade, disse minha terra, San Nicolau. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho para Santo Tomé. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho para Santo Tomé. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, San Nicolau. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, San Nicolau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade. Dá pra puxar uma voz aí, Eduardo, com a Cesária. Saudade, minha terra. Rest in peace. Que coisa, né, cara? Saudade. Um abraço para o Celso Luiz de Jaraguá, São Paulo, Whindson de Paracambi, a Belisa de Recife e o queridíssimo José Carlos da Maré, nosso representante da Maré, completamente descacetado. Zé, quero te ver quinta-feira lá no Rival, hein, cara? Sensacional, ontológico, inesquecível, histórico. Sincerais, já está sendo descrita essa edição do Ronca Ronca nos fóruns do programa. E eu simplesmente assino embaixo, foda demais. Que situação, hein, cara? Bernardão, vamos cair num disco que você trouxe para minha surpresa. Imaginei que você fosse circular por uma outra frente, mas isso que é o bacana, né? As pessoas que são imprevisíveis, né? Como, felizmente, todas as que estão nesse estúdio da UFM. Exatamente. A que horas, Nandão? Só sinais, é. Somente sinais. O telefone toca loucamente. Meia-noite e meia, quase. Cesária, que espetáculo, cara. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, San Nicolau. Hein, Bernardão? Diga lá. Vamos para onde, depois de Cabo Verde? Cara, a gente vai de Cabo Verde, pega ali um avião da Ryanair ali pra chegar em Londres. E vai que vai, ali lá em Manchester, né? Qual é essa especialidade que você trouxe? Cara, esses sujeitos aí, pô, devo dizer que que, enfim, devo a um sujeito chamado Maurício Valadares, em 1982, sei lá, e alguma coisa desse tipo, na Fluminense FM. E eu conheci esse grupo e essas músicas aí, decidi trazer em homenagem, tá? Eduardo Mota vai cantar junto, né? Tá ligado? Sabe disso, né? Sabe disso, né? Marca isso mesmo, tá ligado? Tá ligado? Não posso, não posso. Aliás, eu vi o show. Diga. Esse show eu vi no tem festival chamado Tucano Arte, né? Você é uma testemunha daquele negócio do Canecão? Eu tava ali. É mesmo, 112 pessoas e eu tava ali na parada. Há pouco tempo eu tava procurando algumas testemunhas. Teve Laurie Anderson também na parada. Ele foi o show do Foco, ele veio com o Michael Clarke, aquele bailarino, não sei o que. Tava vazio. Michael Clarke? É. Ah, sim. É, o Michael Clarke. Não, veio a banda completa. Sim, tipo assim, sim. Exatamente. E vaziaço, cara, negócio? Não, vaziaço, aço com aço, tipo aço de primeira qualidade da CSN. Show do Deform, o Canecão, e eu não tava aqui, eu tava passeando fora. E perdi esse show do Foco aqui. E muitas pessoas que hoje... souberam que o Fall viria para se apresentar em Recife, não sei o quê, se lembraram desse show. E eu não consegui encontrar ninguém. Acho que o Tony Platão, acho que foi nesse show, mas não consegui falar com o Tony. Eu tenho gracinha até hoje lá em casa, guardada. Que espetáculo, hein? Então, Mark Smith e Eduardo Mota ao vivo no Ronca Ronca. I insist, can you give me some? And I bet I'm saying, where's the pharmacist? Dear pharmacist, won't you please give me some energy? Vamos ficar 5 horas aí tocando direto, só disco foda, raro, só disco, o mais barato é $200, sabe disso? estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Há determinados nomes que a gente toca aqui no programa, ou tocou nesses 300 programas na UFM, que fazem a nossa audiência balançar o coreto. Cesária Évora sempre foi um desses nomes, Nina Simone é um outro nome, Nina Simone e Elomar. Assim, rapidinho, três nomes que basta tocar, que negozinho fica subindo pelas paredes, é impressionante. Elomar é gênio. É gênio. É gênio, Elomar é gênio. O Bertie Ahn, que ainda escreve para cordas, não sei o que, ele é gênio, Elomar é fera. Não, é impressionante, toda vez que a gente toca, e a participação deles é, felizmente, bastante frequente, o negozinho fica de cabeleira altíssima. Convivência de senhores, vivência, paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Esse convivência de senhores, vivência, paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Angola, Angola, oi, poça, paninho se catamata, vem com hora para banhar caminho. Angola, Angola, oi, poça, paninho se catamata, vem com hora para banhar caminho. Poucos minutos para acabar o milho, hein, Nandão? Fabinho, quinta-feira a gente se encontra lá no Rival, Marcelo Wes, Márcio Montenegro, ultra lenda, Marcelo Wazen, Whindersson, Celso Luiz, a turma, porra, aí é muito pesado, hein? Zé Otávio, meu amigo, tá bom? DJ, uma das figuras mais monumentais. Pô, um abraço pro Zé Otávio, hein? Aí, vamos me manifestar aqui. Uma lenda. Gente fina. Zé Otávio, o estúdio pegou fogo aqui. Simplesmente com a menção do seu nome, Nandão manda um beijo no seu pescoço. Olha só, o Eduardo Mota, o Águia da Siqueira Campos está aqui. O Águia está aí? Que loucura, o Águia. Hein? O Águia está aí ouvindo. Estou sintonizado aqui em casa desde as 20 horas, ouvindo Ronquinho. Parabéns, e que nos 300 se transforme daqui a 6 anos, 600 programas. Se Deus quiser, manda um abraço aí para o Ed. Beijo no coração do nosso querido, né? Gera, uma lenda também. Uma lenda, uma lenda. De primeiríssima geração. Rei do hip hop, né? Marco Cardoso, enfim, muita gente. Todas as pontas do Brasa conectadas no Ronca Ronca. Adora. A Vanessa, que gravou o pedido dela para ser mostrado no programa de hoje, resolveu a situação. As participações da torcida que não puderem ser mostradas hoje, você coloca no próximo Ronca. Procede, Nandão? Então está resolvido o problema. Pessoal, só o Jorge Ben que vocês colocaram já valeu o ingresso. Programa Nota 1000, Cleiton de Recife. Olha aí. Manda um kraut para ele aí. Velho, a gente está comemorando os 300 anos de Maurício Valadares aqui. E, na verdade, assim, nós vamos fazer agora, assim, na verdade, assim, eu quero agradecer que Cassim Kamal tá aqui. Cassim Kamal, Benegão, é um prazer. Eu quero aproveitar essa oportunidade que a gente quer convidar eles para uma outra banda que a gente tá formando já é a décima banda que a gente tem. É em São Paulo também, tá, esse pessoal vai vir mais 35 pessoas, todo mundo vai chegar aí, tudo em São Paulo, toda a galera de Recife, velho. Fuder, velho. Olha só, Nandão, a Vanessa liberou não tocar música, nós vamos trazer uma lenda do Ronca Ronca e não vamos mostrar a música, porque aquele pede nós não achamos o disco. Então, tá na agulha? Sinto que o Bruno vai acordar. Vai. Governador Valadares, governador do amianto, você governa esse calor lombar que agrada a todos nós. Como você sabe, nessa época do ano, eu fico muito emocionado. Fico muito emocionado porque eu faço aquele bico de papelão de shopping, né? E tô saindo ali pra comer uma lentilha aí. E lembrei que o programa vai fazer 3 edições na outra semana. Aliás, 30 edições. E eu participei de 3. Como ator, diretor, coadjuvante e, sobretudo, babaca. Eu sou um cara meio babaca, tava ali chorando, governador. Uma garotinha de 21 anos sentou no meu colo de Papai Noel e... Aí falou, você é o Ferrari, você tá subindo. Eu falei, fala pro Vintolândia. O Vintolândia, coletivo de ouvinte. Minha querida, fala pro Vintolândia que eu vou voltar. Eu vou voltar pedindo a primeira música, a primeira musiqueta. A primeira musiqueta que eu pedi em 1900 e parada, chamada... Você tem que ir logo, eu logo com Super Trap. My God, my God. Como o disco do Supertramp não foi encontrado, infelizmente, e a gente não poderia deixar de colocar a participação do Ferrari nessa edição histórica de 3 programas na UFM... Caraca, eu me lembro desse 30, dia. Cara. Ou de 30 programas, a gente coloca a Orquestra Polirritmo de Cotonou aqui no lugar do Supertramp. Ele não vai ficar muito chateado, né? É, acho que não. É mais ousado, mais... Eu me lembro, cara, desse dia. É mais kraut, é mais kraut. Eles estão se mudando pra São Paulo também, junto com a gente. Véio. Você ficou falando, eu me lembro desse dia, cara. Você ficou falando... Supertramp? Você ficou falando, caraca, não tem coisa pior do que o Supertramp, não sei o quê. Daí surgiu no programa, pegou o telefone, meu irmão, negócio fez uma defesa do Supertramp e começou a ficar no programa eternamente. Esse é ouvinte, Bernardo Benegão é ouvinte. É o cara que ligou. Outubro, na 30ª Feira de Animais, uma festa linda em São Carlos, estado de São Paulo. Olha só, Eduardo, a beleza de Recife, de onde você também é, diz o seguinte: esse Ed Mota me deixou nervosa, tô respirando fundo. É, essa é a turma do Kraut, cara. Velho, assim, as pessoas... tem a mania de implicar com toda a ideia que a gente pensa de fazer as coisas. Tu tá em quantas bandas, cara? Não, eu tinha oito bandas. Agora eu tenho 15. Mas eu tenho 15 bandas e tá todo mundo em São Paulo, todo mundo de Adidas. É, todo mundo o quê? De Adidas. Essa é a orquestra Polirritmo de Cotonou. E olha só, Perna Kamal, Eduardo Mota do Brasil e Bernardo Benegão, todos ao vivo aqui com a gente desde 10 horas. Né? Bernardo chegou um pouquinho depois. A nossa torcida pede para que vocês rapidamente citem os melhores discos de 2011, nacional e internacional. Quer começar por onde? Vou começar então. Vai, Kamal. Primeiro qual? Nacional e internacional. Nacional, Fábio Góes, recente. E o internacional, High Lamas, Tala Home Way. High Lamas e Fábio Góes, olha aí. Ah, você trouxe o disco? Do High Lama? Pô. Isso aí, cara. Matou a cobra e mostrou o pau. Eu tô pensando aqui. Eu tô matutando. Vai aqui. Vai a perna. Bom, internacional de música mais assim, pop, PJ Harvey. E. Bom, um disco de jazz interessante, o Ambrose Akinmusheer, que é um disco que foi lançado pela Blue Note esse ano. Fantástico. Nacional. Só a parte funda, né, cara? Olha aí. Nacional, vou pensar. Passa. Nacional, ele diz terça-feira que vem. Perna diz terça-feira que vem. Olha aí, Kamal. Esse é o melhor disco internacional pra você, Kamal? Desse ano, sim. Bernardão. Aí agora sim. Cara, eu vou ficar. Eu, na verdade, tô tentando me lembrar que memória jamaicana é ridícula, sacou? Quando o nego lembra, eu, tipo, fala assim, lembro numa parada, os neurônios ficam tudo correndo debaixo do sofá, é uma loucura. Aí, enfim, mas o. Cara, eu vou falar de disco nacional, vou falar de três. Achei clássico o Mafaro do André Bujanra. Um disco de um cara chamado Pélico, achei muito bom. Não sei nem qual é o nome do disco, mas eu ouvi ele. Legal. É, toca aqui, né? O FM direto. Muito bom. E gostei muito do disco do Criolo também. Pra caralho, assim. Achei foda. O Nó na Orelha. E de internacional, cara... Até que pariu, assim. Eu não ouvi o disco novo do... Esse novo disco novo do Tom Waits, assim. Mas eu tenho quase certeza absoluta que, meu irmão... Tipo, do jeito que eu sou fanático pelo Tom Waits e do que eu ouvi... O pouco que eu ouvi por aí, vi aquele clipe lá que teve o filho do Bob Dylan lá fez, que bom pra caralho e tal. Eu sou, enfim, tão hate maníaco. certamente, se eu votaria nele, mas não posso fazer isso que eu não ouvi. Até, deve ter algum outro que eu não vou tentar me lembrar até terça-feira que vem. Isso. E aí, Eduardo? Pra mim é aquele que a gente tocou hoje aqui, o Ole Borud, o cara da Noruega, guitarrista, compositor, cara meio pop, AOR, West Coast Music. Esse pra mim é o melhor disco do ano, eu adorei esse disco. Gosto muito desse disco. E Brazuquinha? Brazuquinha, poxa, eu ia falar do Letieres, mas eu achei que o Letieres, enfim, é um disco do ano passado. Eu tô por fora, cara, assim, de Brazuquinha 2011, a maré tá meio seca, né? É mesmo? Opa. E o Kraut? Kraut sem parar, isso aí é tipo... Direto? Kraut direto? Respirando em casa, cara, tem outro, enquanto tem ela outro. Respira, eu morro. Kraut direto, né? É. Cara, tem outro disco que é clássico também, esse Novo do Mundo Livre é foda pra caralho, esse... Só que é um nome tão grande que é impossível lembrar. É, a gente já mostrou quase todo ele aqui. Quinta-feira na festa. Isso. Quinta-feira na festa vai ser um dos discos mais tocados. E, quando nós fizemos aqui uma rápida pesquisa com a nossa audiência sobre o melhor disco brasileiro lançado, ele saiu na frente. Do caralho. E é um disco lançado há pouco tempo. É, foi lançado há menos de um mês. É, mal tá nas lojas, eu acho. Eu roubei o meu do Leon, cara. Acabando o milho, acabando pipoca, e o Bernardão trouxe o disco Letieres, né? Letieres, pô. Um disco que foi muito bem divulgado, as pessoas adoraram, caiu, pelo menos na mídia. Pô, que bom, eu nem fiquei sabendo, assim, eu também. Não teve uma fora. Repercussão boa, o disco Letieres? Maravilhoso. É um discaço, mas tipo assim, graças a Deus que rolou essa parada, porque assim, eu nem espero nada, assim, quando vem um discaço, assim, eu falo, pô, que bom, um discaço. Quando acontece alguma coisa, que feliz. Algumas coisas dos novos tempos, né, esse cara, pra mim, esse cara tem a lanterna da caverna escura. É, igual ele tem mesmo, igual ele tem a parte funda da piscina, ele tem a lanterna da caverna escura. Diz pra Eduardo, diz pra nossa audiência quem é o cidadão aqui ao fundo, ó. Gravado ao vivo, isso é importante falar. Como é que é? Esse disco foi gravado ao vivo, no teatro. É, tipo assim, os caras tipo, não tem guerre, não tem encosta de não sei o que, bababá. Emenda daqui, meu irmão, é ao vivo e foda-se todo mundo. Diz aí quem é a criança. Letieres Leite, arranjador, maestro, professor, educador, importante na pra vamos usar o termo a cena, né, de Salvador, né? Mas não tem cena, isso aí é música, isso aí tem que estudar música pra caramba, bicho, tem negócio de cena aí não. Isso aí tem que estudar mesmo, sentar e não sei o quê. E o que mais que ele faz? Pra ganhar um Faz-me Rir? Ah, ele era. Era? Ele era o arranjador e o cara diretor musical da Ivete Sangalo. Né? Era, não é mais? Não é mais. Ah, não é mais não? Não é mais. Ele agora tá só no Rumpelé. Acho que saiu porque a parada funcionou então, sim, pra caralho. Sim, que sim, bom. Sim. Porque, tipo, ele fez esses dois turnos aí. Esses dois turnos, justamente. Um maior tempão. Eu me lembro uma vez que eu encontrei com ele, fui fazer um show com Locomotivos aí em Manaus, se não me engano. Daí ia ter um show da Ivete Sangalo, mesmo festival, não sei o quê. Daí o Letieres e a galera do Rampilés, que também tocava, chegou antes pra ver o show e tal. Quase que a gente tocou junto, foi muito maneiro. Quando a gente saiu do show, eu falei, porra, foi muito maneiro o show. Eu falei, caralho, meu, o cara veio antes do hotel pra ver o show. Fiquei felizão, assim, porque, pô... cara é, mestre dos magos. Ele é demais mesmo, ele é super bacana. Olha só, acabando o milho, acabando o pipoca, olha quem chega aí, ó. Olá a todos, aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no Ronca Ronca, ouvindo esse som classe A. Abraço. Não adianta levantar o braço. Se não cantar agora direitinho, não vai a lugar nenhum. Hã? Eu fui rei, escravo de Jó, fiquei, fui muito ororó, te achei, tirandeiro, ó, te amei. Tirei o pau, o gato berrou, miau, ela admirou. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes double-dee-dee. É bom, é bom porque reforça o negócio do Mark Ronson, né? Entrando o Wilson das Neves. Bairro, gente. Não, mas tá bom, Cuiu, tá beleza. Mas não vai fazer fofoca com a vizinha, hein? Vamos fazer nosso carnaval, embalo, embalo. Dona Maria tá com bronca da vizinha. Com o som ao fundo, a gente encerra essa edição histórica do programa. Agradecer a rapaziada da Oi FM por ter propiciado esses 300 minutos, 5 horas de Ronca Ronca, no exato dia em que a gente dá de cara com o programa número 300. Agradecer a nossa audiência por ter participado de forma linda e agradecer Kamal Cassim, Benegão, Eduardo Mota do Brasil e Perna por essa presença magnífica, diria eu, nesse programa tão especial. A nossa torcida está radiante. Esse assunto do programa de hoje vai durar muito tempo, porque é aquela historinha. Você ouvir 5 horas de rádio tem que ter uma dose forte de loucura, de insanidade, de coragem e, sobretudo, do que ouvir. Exatamente, tem que ter a condução, senão fudeu, não adianta. E eu acho que a gente ofereceu 5 horas muito interessantes, sobretudo aos ouvidos curiosos do brasileiro. Porra, muito clássico. Obrigado, Perna, Kamal, Ed, Benegão. A volta dessa lenda da radiodifusão brasileira, que diariamente está em frequência modulada de 2 às 5 na UFM, Nandão. Lembrando que quinta-feira a gente se cruza no Teatro Rival com João Catripas no palco. Distribuição da camiseta, distribuição de compacto e a desorientação máxima, pressão absoluta na pista do Teatro Rival na festa Ronca Ronca. Diga lá, Nandão. Agenda. Agenda da turma? Diga lá, Benegão. Tá. Cara, minha agenda agora é tranquilidade total, assim. Isso aí. Tava na insanidade até semana passada. Agora vou tocar só num lugar tranquilinho ali, que é Réveillon de Copacabana. Que beleza. Kamal Cassim amanhã no Estúdio RJ? Amanhã no Estúdio RJ. Pô, vou ver se eu passo lá e ver se eu passo na festa do Ronca Ronca também pra dar a curtida. Não, boa, pelo amor de Deus. Lá, e a de moto? A gente vai fazer a virada do ano, é que vai ser uma versão de Fela Kuti, Lee Perry. De quem? Quem é o primeiro? Fela Kuti, Lee Perry e Krautrock com quem, com tudo isso. Vindo todo mundo de São Paulo, sabe? A gente vai fazer tudo isso meio dub, sabe? E tem uma coisa do governo junto, sabe? Que o governo vai levar mais de 350 pessoas. A gente vai fazer 350 pessoas viajando pela Europa, velho. Todo mundo viajando pela Europa, velho. Todo mundo de tênis à vida, velho. Todo mundo aparecendo na cueca, na calça, velho. Tatuagem, velho. Tudo. Velho, olha, eu quero agradecer, assim, a oportunidade, mano, velho. Que você dá tudo nós. Ai, velho, flor, entende? Flor. Que um dia eu vi morrer. Voltou a acontecer. Voltou para vencer. Sem má separação. Foi a maior. Que é Free Fighter, é uma banda de rockabilly, velho. Eu é que sou um abraço, velho. Eu sou rei. Um abraço, vou pra São Paulo agora. Eu é que farei a união, desfraldarei a cor azul. Terça-feira a gente volta. E por incrível que pareça, as 5 horas passaram com uma velocidade espantosa. Obrigado a todos. Não deixe de participar durante a semana pelo endereço roncaronca@ufm.com.br. Juca, um beijo, bye bye, obrigado, tchau. Morrendo de amor, porque o amor é o nosso rei, porque é de lei, o nosso rei imperador. Alegria, moçada. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.